se transforma num docinho. Quem é que dá o melhor que o amor tem?

de mim, se até a alma te dei vencida? Que mais queres de mim, se dei o feito.